amiguinhas. Vocês vão usar de exemplo do Pterodipter ou não? Quero saber. Grava isso, pelo amor de Deus. Já tá gravando. Porque vocês são muito maldosos, cara. Vocês gostam de... Sim, eu faço piadas no trabalho. Banda indie rock. Vocês gostam de indie rock. Eu tentei zoar. Olha o hipsterismo. Eu tentei zoar o Luciano, que ele gostava de Francis Rai, você não me apoiou, você falou que ele é sensível. Não, francês, né? Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, seu podcast favorito de cinema. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chossar. Oi. O Vitor Viana. Oi. E o Marlon Krieger. Olá. Hoje nós vamos falar sobre o filme do Noam Baumbach, o... Só um segundo. O Só um segundo. Não. Legal esse filme. Parece o nome de filme bom, mas... Melhor do que o título... Melhor do que Enquanto Somos Jovens, que é um filme de 2014, com o Ben Stiller, a Naomi Watts. E a Adam Driver e a Amanda Seyfried. Ah, sem nome de todos eles. E a Dree Hemingway. É. Gravem este nome. O Enquanto Somos Jovens é um filme sobre esse casal, que é o Ben Stiller e Naomi Watts, o Josh e a Cornelia. Os dois são documentaristas. Em Nova York. Em Nova York. O Josh está há 8 anos produzindo o filme dele. O segundo filme dele e não, meio que não vai pra frente. O pai da Cornelia e sogro do Josh é um documentarista famoso. É, foi mentor do Josh. E vai ser laureado pelo Lincoln Center. É. E eles acabam encontrando esse outro casal mais jovem, quase 20 anos mais jovem. O Jamie e a Darby, que Jamie também tem interesse pro documentário, faz seus vídeos em casa, quer se tornar um documentarista e a Darby faz sorvetes. Darby faz sorvetes de abacate e eles começam a criar essa relação de conhecer coisas novas e ir pra lugares novos e... Eu acho que é importante dizer que não sejam de velho, né? Sim, mas é importante dizer que eles não esbarram. Não. O Josh tá dando uma aula optativa, educação continuada. Uma palestra. E o cara. E ninguém se interessa pela droga da aula. E o Josh vai lá e. O Jamie vai lá. E se interessa e fala com ele, aborda ele, né? Assim. Uhum. E isso é importante pra peripécia do filme, né? É. Uhum. É, e o Josh e a Cornelia também começam a perceber que os amigos deles todos estão tendo filhos. Eles não têm muito interesse em ter filhos. Eles tiveram problemas para ter filhos no passado. Eles têm interesse, mas não conseguiram. Daí acho que para amenizar a frustração, eles dizem que não querem mais. Eles não querem ter... Eles falam isso e unido a isso, eles começam a criar essa relação com esse casal mais jovem, que tem um estilo de vida diferente e hipster, claramente. De lidar com coisas antigas e... ter uma coleção de vinil e querer construir mesas e... Enfim. Fazer uma praia na cidade, essas coisas. É, sim. Cultura nova-iorquina do Brooklyn, artística popular. No meio disso, o Jamie, que é esse rapaz mais novo, tem uma ideia de fazer um documentário, meio boba. E o Josh acaba ajudando ele e eles acabam, tipo, encontrando um assunto realmente... foda, interessante pra fazer um documentário a respeito. E as coisas se meio que descarrilham a partir disso. Final do filme, meio que você acaba descobrindo que o Jamie é um alpinista social. Que meio forçou o encontro entre ele e o Jamie pra conhecer o sogro do Jamie, pra começar uma carreira de documentarista. Inventou coisas pra trazer o Josh pra dentro do círculo dele e fazer ele ajudar nesse documentário e... Enfim, há um confronto no final sobre o que é ser sincero, o que não é... Que tem a ver com o que é ser sincero na hora de fazer um documentário, na hora de fazer arte, essas coisas. Uhum. Mas parando aí e voltando. Noam Baumbach. O que mais ele fez que vocês já assistiram? Ele fez Frances Ha, o último filme dele, se não me engano. Que eu gosto bastante do Francis Ha. O Luciano também gosta, pelo que eu sei. Mas e você, o Vitor, talvez... Não gosta. Não gosta tanto. E o Marlon não assistiu. Não sou um sujeito nessa discussão. Ele também é conhecido por aquele filme A Lula e a Baleia, que no caso o Marlon viu. O que você acha, Marlon? Cara, não sei muito bem o que eu acho. Os filmes que eu vi dele, né? Esse primeiro e esse último me dão uma sensação parecida de indiferença e distância. E cuidado com essas palavras. É. Mas a indiferença e distância que eu sinto, assim, pelo modo como ele filma e tal, nunca me cativou muito, assim. É. Meio que paro por aí. Sinto algo um pouco assim também. Eu não sei onde ele se insere exatamente como cineasta. Acho que ele é um cineasta de Sundance, sim. Mais ou menos. Eu acho que ele tem uma gênese bem definida, que é ser o amigo do Wes Anderson. Ele escreveu alguns roteiros junto com o Wes Anderson, tipo Steven Sisu, umas coisas assim. É verdade. O Fantástico Sr. Fox também. Isso. E então ele é mais ou menos esse cineasta independente nova-iorquino, mas que tem uma estrutura, assim, que tem grana pra fazer as coisas dele. E, sei lá, trata da cultura jovem americana, dessa coisa do hipsterismo. Eu vejo que não é só nesse filme, que é uma coisa que foi evoluindo durante a carreira dele, assim, né? Não sei, não acho nem interessante nem desinteressante. Alguém que eu ainda tô esperando ver o que, que ele pode fazer, o que, que não pode. Gostei do Francis Ha, é um filme bonito, melancólico, de uma abordagem bem mais próxima dessa juventude, do que é esse filme agora, que é um olhar externo de alguém velho, né, assim, problematizando isso. E que o Noah tá envelhecendo também. O né? Noah tá envelhecendo, exatamente. Ele talvez não se sinta mais tanto o jovem hipster que ele retratou no Francis Ha, né? Mas não sei. Então, assim, pra mim ele é um cineasta em aberto ainda. Eu vou no cinema pra ver o que, que vai rolar. Assim. E... junto com isso, eu acho que tem um componente estranho. Eu entrei na sala de cinema e comigo entrou várias senhoras. Várias velhinhas. Uhum. Eu não tinha lido nada sobre esse filme. Eu sabia que era o filme novo do Noah Baumbach, que vi o pôster bem pequenininho no site. E vamos lá. Vamos arriscar. Aí eu sento, o primeiro plano é a cara do Ben Stiller com aquelas orelhinhas tortas dele. Deu... caralho, é um filme com Ben Stiller. Você nem tinha se tocado. Não, aí aparece a Naomi Watts. Eu, caralho, é um filme com a Naomi Watts. Eu olho pra trás da sala e vejo as velhinhas e faz mais sentido, assim. Comparando com o Francis Ha, eu acho que é um filme mais de estúdio. É um filme mais aberto ao público geral. Que não vai ver um filme do Noah Baumbach, que sim vai ver um filme do Ben Stiller e da Naomi Watts. Então, esse é um ponto de partida pra gente começar a tratar, assim. Você falou que o primeiro plano é o Ben Stiller, mas não, é aquela citação do Ibsen, né? Ah, isso não é um plano. É, tá. Mas é a primeira coisa... Depende. Vamos discutir teoria do cinema agora. Não vamos. Não vamos, sim, cara. Sim. Mas eu acho que o primeiro plano é o bebê, é o Ben Stiller? Pode ser o bebê. Eu acho que é o bebê. É o bebê, Naomi Watts e Ben Stiller. É, exatamente. É uma piada já, né? Sim. Eu acho que o filme meio que... me lembrei várias vezes do This Is Forry. Do Judd Apatow. Uhum. Não sei se vocês assistiram esse filme. Sim, ainda não. É um filme sobre... é um tipo um novo coming of age dos tempos atuais, né? Tipo, você não... parece que você não fica mais adulto quando você faz 16 anos, assim. Você fica adulto quando você faz 40. É. Você já tem um emprego e você descobre que na real a vida é um lixo, assim. Você já tá meio que... sim. Que estabilizado e aí você tem um choque, assim. Eu acho que não é à toa tu falar do Judd Apatow. Acho que esse filme se aproxima muito mais de um tipo de comédia que o Judd Apatow tenta fazer do que as coisas que o Noah Baumbach estava tentando fazer antes. Assim. Sim, acho que é um paralelo mesmo. Ele tem momentos muito mais claros, assim, vou ser engraçado. Sim. É só uma piada aqui agora. Sim. Mas tanto essa epígrafe como certas citações do filme e tá sendo... um pouco pela memória do Francis Ha. Tem muita coisa nesse filme que me lembra o Woody Allen. Ah, também, eu ia falar isso também. Tanto o Francis Ha quanto esse filme parece ter uma aura do Woody Allen. Antes o Marlon... O Luciano comentou que o Francis Ha é o Manhattan da nossa geração. Que é um pouco de exagero, talvez. Sim, sim. Mas tem situações no Enquanto Somos Jovens... Vou ser execrado por essa afirmação, de... com certeza, mas vamos lá. Mas situações, não só por estar em Nova York, ou, e não só por estar falando de artistas, que é meio que tentar analisar a nossa cultura atual e ser irônico com ela. E... A própria coisa de ter um, sei lá, uma pessoa mais velha... pensando sobre uma pessoa mais jovem que conheceu, isso me lembra muitos filmes do Woody Allen também. Sim. Que eu não, nem sei agora qual, mas essa coisa de gente andando em Nova York... Eu não sei dizer também, é o filme genérico do Allen que tá rolando ali. Uhum. Gente andando em Nova York falando sobre... gente que escreve em revista. Sei lá. Tipo, um mundo onde esses empregos são possíveis, né? Ser um comentarista independente. Ser um documentarista, tipo... ou até tem um cara mais novo que eu fazendo sucesso e eu acho que ele é uma farsa, mas eu não sei como lidar com isso, sei lá. Enfim, uma comédia de erros sobre o mundo intelectual. Uhum. Mas eu acho que ele não é tão legal ou tão interessante sobre o que ele tá falando... E ele também não é... Quando ele tenta ser muito engraçado, ele falha. Os momentos que são só uma piadinha, assim, elas caem sem fazer eco, assim, no seco. Uhum. Né? Vocês gostaram do filme? No fim das contas, não. Por quê? Eu acho que o problema... O conflito do filme é ruim. Qual que é o conflito do filme? O conflito mais óbvio é ruim. Que é tipo, o documentarista... O Jamie é falso e ele é mal por causa disso. Ele não é mal por causa disso. Isso é as coisas... É como as coisas são feitas, sabe? Uhum. Não faz diferença. Uhum. O personagem do Ben Stiller que é inocente. Eu acho que os outros personagens não compram isso. Acho que só o Ben Stiller acredita que ele é mau, assim. Sim, quer tentar provar justamente. Isso. É que, e aí, quando ele começa a fazer essa cruzada, eu já perco interesse total num personagem que já não era tão interessante, assim. Mas mesmo assim, existe algo mais profundo no filme que é sobre encarar a sua própria idade e aceitar quem você é, talvez. Que talvez é o... Eu acho que sim. O final do filme deixa isso claro. Cara, todo país tem um Augusto Cury que merece. algo de... Que no final eles decidem adotar um filho e ser como qualquer outra pessoa, né? Sim. Da idade deles. E que talvez não me soa... tão natural, porque esse conflito que levou até isso também não é forte o suficiente. Não... Eu vejo mais uma má construção do que um problema de força do conflito. Uhum. Eu acho que ele revelar que o cara é falso e tal não leva à conclusão que agora eu posso adotar um bebê. Sim. E uhum. virar um homem de 40 anos. Uhum. E tal, também acho que o final... Ele meio que perde, assim, termina o filme estacionando o carro do filme e deixa ali. Não chega onde tem que chegar, assim, sabe? Uhum. E isso enfraquece bastante uma coisa que já era bem problemática antes, que é o conflito do filme e etc. Mas pra mim... Não gostei do filme, mas assim que eu vi as orelhinhas tortas do Ben Stiller, eu pensei, eu não tô esperando nada, absolutamente nada desse filme. Porque é um filme de estúdio, sabe? É um filme que não vai ter pretensões. É um filme que talvez vá fazer a coisa básica do gênero e ali no meio vai soltar algumas coisinhas interessantes. Então eu relaxei, eu fiquei mais tranquilo e eu curti mais uns detalhezinhos do filme do que realmente a proposta dele, a estrutura dele, ou o que quer que seja, que realmente é muito fraco. O roteiro eu acho muito ruim, assim, sabe? Uhum. O roteiro é um roteiro que eu poderia fazer, é um roteiro ruim de um estudante de graduação de cinema, que falta maturidade no roteiro, falta experiência de vida, assim, é um roteiro meio forçado de, ele tem problemas em ter um filho... Uhum. Ele tem problema com a idade dele. É tudo muito tem umas com cara de conteúdo e não com cara de experiência. Tem umas relações interpessoais que tem muito disso, da cara de conteúdo. Por exemplo, a relação dele com o velho, né? Com o Leslie, o também. Documentarista consagrado. Assim. É uma coisa que é telegrafada. Assim. Tudo nunca, é telegrafado. Nunca tem um grau de diferença, né? Assim, sim. As pessoas não tem, assim. Uhum. Então, Eu não sei, o problema então, é nesse assim... nível, esse, o filme é um desastre, concordamos, uh-huh. assim, o Sim. filme não... Não, não funciona, assim. Não se articula nada, é um montadão de imagens, mas isso é como todos os filmes do Woody Allen. Oh, nem todos. Você tá falando de 40 anos de cinema aí, não é tão simples. Pois é, né? Não é o Noah Bumbo. Eu também, eu acho... Mas tá, desculpa, Vitor, mas tudo tá, bem. E se isso é a parte ruim do filme, qual que é a parte boa do filme? A parte boa é ver pela primeira vez a Naomi Watson dançando hip hop, por exemplo. fazendo uma comédia física. Assim. Mas, por exemplo, tem um momento ali, uma transição, uma montagem, né? Assim, de uns 3 minutos, mais ou menos, que é com ela aprendendo a dançar hip hop, que é tenebrosa, assim, né? Uhum. Que é meio uma troca de experiências, assim. O casal velho virando jovem. E o casal jovem querendo ser velho, de certa maneira. O casal jovem fazendo coisas... Dando valor a coisas antigas também. Isso, comprando vinil e fazendo café na meia. Sei lá, qualquer coisa, assim, né? Coisas que nossos amigos fazem. Nossos amigos? Os seus amigos, né? Mas desculpa, Vitor, por favor. Não, o que eu ia falar é que... Eu acho que a situação do filme é boa, mas que, como vocês falaram, tudo é meio mal construído, assim, mal realizado. E é isso, poderia dar um... Eu me sinto meio cativado com algumas coisas que estão acontecendo ali, mas parece que está tudo com a mão errada, assim. Não... Essa história da relação com o pai mesmo, acho que é um dos melhores exemplos. Que... Com o pai da Cornélia. O sogro, no caso. O sogro do Ben Stiller. É tipo uma coisa que está totalmente desmedida. O que eu gosto nesse filme são... É meio que o que eu gosto nos piores filmes mais recentes do Woody Allen. Né? Que são pequenas indiciocracias que ele consegue contar... pequenas situações que comentam sobre a gente hoje em dia e consegue ser irônico e engraçadinho de uma maneira não boba. Que ele consegue ser muito bobo e sem graça em alguns momentos, tipo o xamã do Santo Daime. Cara, eu achei graça de uma coisa na sequência do xamã do Santo Daime. Eu acho que quando ele pega o iPhone e coloca as duas músicas. Ele coloca Vangelis. E depois ele coloca Blade Runner. Quando ele toca Blade Runner, eu ri pra caralho. Eu me caguei de rir nessa cena. Eu olhei as velhinhas boiando, assim, e eu cagando de rir, assim. Mas, tá, essa é um bom exemplo, essa cena. Eu acho que não tem como tu filmar uma cena de ayahuasca com moradores de Nova York não ser engraçado, sabe? Sim. Tá, mas aí... Mas é quase não engraçado. Mas assim, na minha experiência de ser brasileiro... Assim, a minha experiência com a ayahuasca? Não. Mas a minha experiência de ser brasileiro é, tipo, é ridícula a cena pelo fato de ser dentro de uma casa, assim, tá? Não dá pra sentar. Então, mas o filme tem muito disso. Várias dessas coisas que são artefatos hipster, assim, né? Aquele filme são meio... transformados em ideias visuais ou em ideias dramatúrgicas. Isso é o lado talvez melhorzinho do filme. Isso é um lado que eu acho que versa com o capitalismo mesmo, assim, globalizado. E tipo, o que as coisas funcionam, o que é uma terapia de casal hoje em dia e tomar ayahuasca, assim, né? Uhum. É interessante nesse sentido, assim, que eu acho que tem um risco, que eu acho que é uma coisa que a gente gosta, todo mundo, assim, né? Mas ao mesmo tempo também é um filme que formalmente não toma nenhum risco, né? Não. E é uma comédia romântica. É uma comédia romântica. E não tem direção também de olhar, né? Não tem nenhum momento de direção de olhar. Por exemplo, o Cronenberg que a gente fez tinha um momento de intensidade grande, assim, né? Sim. Que dava pra sentir a mão de alguém, assim, né? Sim. E aqui é bem difícil, assim. Então, um filme de estúdio. Mas são coisas pequenas, assim, né? E, tipo, a maioria desses artefatos, eles... A namorada do Jamie, ela passa com uma camiseta, just a crappy... Some crappy band. Né? Então, é muito... Tem outra... É a Tipper. Tem outra camiseta também que é... Some college I didn't go, alguma coisa assim. Tem esse lado meta, assim, só que, cara, eu acho muito difícil lidar com isso. Eu acho que tem que, sabe... O roteiro, por exemplo, tem que funcionar em torno desses artefatos. Sim. Senão vira só um carnavalzão, assim. Sim. Tudo isso, toda hora, assim. Não, é que isso é ornamento. Isso é ornamento. Tem que ter a base dramatúrgica. E a base dramatúrgica é meio falsa nesse filme. Uh-huh. E por que é falsa? É uma coisa que a gente não chegou ainda. Pra mim, um pouco como alguns filmes recentes do Woody Allen, é um filme de tese. Só que a tese... Uhum. A tese não é uma tese filosófica alta ou qualquer coisa do tipo. É mais como se fosse uma crônica. É uma tese sobre como é o comportamento de certos tipos de pessoa. Tem muito disso no Jalen, assim, tipo, Vicky, Cristina, Barcelona, os americanos indo pra Europa, blá, blá, blá. Uhum. Esse filme é a mesma coisa, só que esse filme é sobre a cultura americana, sobre a coisa do hipsterismo, sobre a diferença de idades, sobre o que é se sentir autêntico, sobre, enfim, sobre essas coisas todas. E eu acho que, em alguns momentos, ele é eficaz em conseguir discutir isso e em transformar isso em dramaturgia. Mas o arco do filme mesmo... Sim. É um desastre, assim. É um desastre completo. Assim. É uma linha reta, quase, né? É. Porque... Porque essa coisa de hipsterismo ele consegue demonstrar bem, mas não é a espinha do filme. É o contraponto que ele cria pros personagens. Eu acho que é pra ser a espinha do filme, porque é o confronto entre o Jamie e o Josh no final, entendeu? É do tipo, eu acredito na autenticidade ainda e ele não. O Jamie é não. As coisas não têm identidade própria. Eu posso absorver o que eu quiser do mundo. Tudo é falso. Enfim, então existe esse combate entre os dois que é o que o filme tenta discutir, acho, assim, a todo momento. Como que é mesmo o projeto do Josh? É, tipo, fazer o primeiro filme materialista e... Intelectual. Materialista e intelectual. Einstein não conseguiu. E aí ele segue essa afirmação com vários outros contrastes, assim, dialéticos, né? De coisas que são impossíveis de serem feitas ao mesmo tempo. Mas não sei, eu acho essa discussão até certo ponto interessante. Não é algo tão próprio da nossa experiência, é algo mais do universo americano. Mas que afeta a gente um pouco, que vem aparecendo em alguns filmes mais recentes. E é um problema que chega um pouquinho aqui também, do tipo, o que é essa cultura da ironia, sabe? Uhum. O que é ser jovem hoje em dia? Uhum. Quais os motivos de você fazer algo e tal, né? Então... Tem essa discussão do sucesso também, que é interessante. É, que é a ideia de que quem tem 40 anos, tipo... Tem uma certa ideia de que consegue fazer o que quer e é meio liberal ainda, de certa forma, mas quando é contrastado com as pessoas jovens, meio que ainda estou repetindo os erros que foram feitos comigo, de certa forma. O Josh tem uma frase no filme que ele diz, não importa o que a gente faz com a liberdade, o que importa é ter a liberdade, né? É. E que é uma coisa que, sei lá, se tu pegar essa frase e pensar no que é o Jamie, assim, né, no final do filme... É uma frase que o Jamie poderia ter dito também, assim, né? Acho que ele... Esse arco da transformação que era pra ser do Ben Stiller, assim... Acaba que não é feito, porque não tem filme de um lado dramatúrgico... E porque o Ben Stiller também ele é só uma carinha, assim, né? Sim. Ele é só um homem de 70 quilos lá. Ele é isso, assim. Ele não carrega mais nada além do corpo dele, assim. Sim. Então... Eu também não sei se precisa de um grande ator pra fazer esse filme. Eu acho que não, acho que precisa de um grande diretor mesmo. Sim. E... Mas o Ben Stiller não parece trazer muita coisa. Não traz. Não tô de acordo. Ninguém atua grandes coisas nesse filme, parece. É meio... Só a Naomi Watts dançando hip hop, não esqueça. É um grande esforço como atriz. Essa ideia de documentário que o Ben Stiller defende e que é contraposta pelo Jamie, o que vocês pensam, assim, de como o documentário é dramatizado nesse filme? Tipo, eu acho idiota. É bem caricatural, né? Eu não acompanho o documentário americano tanto, mas, tipo... Porra, não é o que eu espero também. Sim. Não... Mas eu... Essa parte tá ruim. Mas eu acho que tem um outro lado, um outro momento que ancora isso. Uhum. Que são os filmes do sogro. Que a gente não vê, mas que tem a tem aura um trechinho... O que que ele é? Mas... Ele é um cineasta do cinema direto. Sim. Ele faz um discurso sobre... Criticavam a gente... Porque a gente falou que era objetivista. Que a gente objetivo. Não era, né? E a gente falou, a gente não é. O que a gente quer é a integridade da experiência. Não tanto o que está aparecendo ali na tela. Uhum. Então, tem essa relação com a autenticidade. Que é o que o filme tenta tematizar, explorar. Assim, a agonia entre querer ser autêntico ou querer ser irônico. Que é a agonia da cultura americana hoje em dia, assim, sabe? De tipo... Ben Stiller é o velho que acredita que ainda é possível ser autêntico, e o Jamie não, assim, pra mim o filme é isso. E também tem aquele discurso que quando o Jamie conhece o Josh tá dando na aula de que o segundo Godard, documentário, ficção 1 é sobre eu, é, documentário é sobre nós, e ele fala, não, documentário também pode ser sobre eu. Sim. E isso contrapõe o que ele acaba levando o resto do filme. Tipo, tudo bem, o Josh não é o Josh, o Jamie não é o Jamie que tá fazendo o filme, mas é um Jamie, mesmo ficcionalizado por ele mesmo. Tipo, não importa, sabe? Uhum. E ele se convence disso no final, né? Uhum. Acho que tem esse... Tem isso aí também, uma área cinzenta que é o Jamie, né? Assim, ele é um enigma e o Josh é o parâmetro pra meio que tentar balizar ele. O que, que é esse cara, assim? Sim. E ele surta, assim, ele vai numa mesa no Lincoln Center e começa a gritar falando, cara, ele surta, cara. E ninguém dá bola pra ele, sim, assim, a real é essa. Ele acaba virando que é todo o personagem do Ben Stiller em todo outro filme. Nem o cara que é mais tradicional, que é o documentarista do cinema direto, entende, exato, o que o Ben Stiller tá falando. Sim. Exato. Porque se no final o assunto, de fato, do filme é autêntico, se aquilo aconteceu, se as coisas, como você chegou até lá, sim. Não importa, né? Assim, pelo modo como o Ben Stiller fala, como se fosse um filme do Michael Moore, assim. E não dá pra saber, mas segundo Leslie, não há. O filme do Michael Moore, então... Como dramaturgia, eu achei fraco e linear, porque quando tava ali no primeiro terço do filme, eu imaginei o seguinte, é tudo uma cilada do Jamie sobre o Josh, desde o começo. Uhum. O Jamie quer fazer um documentário sobre a transformação do Josh, dessa aproximação. O filme seria muito mais interessante se fosse isso. Assim. Talvez. Pra mim o filme deriva não sendo isso, assim, fica na historinha lá de ele fazer um documentário farsesco e é pouco pra oposição entre os dois, assim, e eu acho que daria uma resposta bem mais interessante pro binarismo que cria entre o Jamie e o Josh se aparecesse uma maluquice dessa, assim. Uhum. E como o Josh teria que lidar com isso, assim. Sim. Ou com a própria imagem com a própria dele imagem, sendo manipulado, porque ele se vê como a ilha da integridade. Exatamente. Assim, né? E talvez ele vendo outra coisa ali, tendo uma revelação ou qualquer merda do tipo. O que deixa ele mais puto, aliás, é o fato do Jamie dar as ferramentas pra ele sacar que o cara é veterano de guerra e tal. Sim. E ele descobrir na câmera, assim, né? On record. E ele ficar entusiasmado e tal. Provavelmente ele aparece no filme, assim. Sim. Né? Então, o Jamie tá toda hora com câmera, né? Tá com umas mini câmeras de espionagem. Assim. Ele tá sempre com uma GoPro no bolso. Mas tem uma que é muito pequena mesmo, assim, né? Por isso que eu achei, assim, até a metade do filme eu tava achando que ia rolar um documentário sobre o Josh, assim. Pena que não. Mas enfim, algumas piadinhas me fizeram rir e o que meio que segura é isso, assim. Indo assistir o filme sem esperar nada e mesmo tendo gostado de Francesa, mas não gostado do Lula e a Baleia, eu não esperava nada desse filme, assim. Ainda mais, tipo, olhei antes de ver o filme que tinha o Ben Stiller, então podia esperar algo. Sim. Que... Só pra constar aqui, né, o Ben Stiller já fez vários filmes bons, gente. Sim. eu preciso fazer ainda um contraponto a isso, que é um dos filmes que a gente não citou, do Noah Baumbach, Greenberg, é com Ben Stiller. E o Ben Stiller é um filme, é um drama, é com aquela Greta lá que faz o... Greta Gerwig. E dá pra ver que o Ben Stiller tá funcionando ali como um alter ego, como, enfim, com alguma coisa assim. Então, apesar de quando eu ter visto o Ben Stiller já não ter dado muito crédito ao filme de agora... Há uma história entre Noah Baumbach e o Ben Stiller. Mas eu ainda não levo o Ben Stiller a sério. Mas eu não sei nomear um bom filme do Ben Stiller que não seja Trovão Tropical. Vai lá, Marro. Trovão Tropical não é bom. Esse que eu vou falar é um puta filme. Antes do Mal Casado é um filme fundamental. Porque o Ben Stiller é o que? Ele é o homem babaca. E pra isso ele serve muito bem, assim. É dos Irmãos Farrelly. Ah, tá. É um filme onde o ator ele serve pra cair de bicicleta, assim, né? Uhum. Como que os caras não caem de bicicleta nesse filme? Ele quer zoar os hipsters, Mas eles caindo de mas ele tem uma tá, puxada uma na cãibra, perna. Uma cãibra. Pô, e eu tenho cãibra. E a bicicleta dele é roubada no então, final. Então, essa piada eu queria que... Essa é verdade. Essa piada é muito boa. Posso tematizar por aqui essa agora? Essa piada é muito boa. Por aqui agora? Contextualize, Marlon. Eu cheguei de bike, o Luciano estacionou a bike lá embaixo. E na frente do Manhattan aqui tá rolando uns craqueiros agora. Os caras ficam ali direto. E aí, as últimas vezes que eu vim aqui direto, eu subo com a minha bicicleta. Mas como a sua bicicleta estava lá, eu me enchi de alegria e coloquei junto, velho. Eu não sei porquê. E aí, tu tá cagado de medo. Não, não tô cagado, porque se levarem a mim, vão levar a sua também. A sua tem marcha. Não, mas essa piada é boa. E, essa tipo... piada é boa porque é uma nuance de quem usa bicicleta. Porque o cara aprendeu errado a bicicleta. Ele é um amador do caralho. É, ele não sabe prender a bicicleta. Ele não sabe prender a bicicleta. O cara foi lá e deixou a roda e levou o resto inteiro. Ele não prendeu o quadro da bicicleta no lugar. Exato. Eu não peguei a piada. Não eu pegou, não sei é nada óbvio. De bicicleta. É, babaca. Por isso que eu não tenho uma. É. Questões finais? Sobre enquanto jovens? Mano, enquanto somos jovens? Não, é sobre a Lula e a baleia. É porque eu lembro, também vendo esse filme, o Enquanto Somos Jovens, eu lembrei de uma coisa que tem no A Lula e a Baleia, que é sobre farsa, sei lá. Que é o menino, se eu não me engano, ele toca Rei do Pink Floyd. É. Como se ele tivesse criado, assim. É, num festival do colégio, assim, numa apresentação do colégio. E ele é super elogiado e tal, e em algum momento alguém descobre que aquilo é... Uma enganação. Como é que as pessoas não conheciam a música? É, não. Maior. Isso é engraçado. Eu acho que eu perdi essa piada também. Porra, Thiago. E aí eu lembrei disso do filme, assim, uma... Né, sim. De ser, tipo, essa questão... Eu acho que isso maior, é uma questão da geração atual, de ser hipster. Desde a internet também. Da internet. Né? E da autenticidade da experiência, de não se sentir vivendo as coisas de verdade. Então, tu tenta... Buscar o vintage, ou tu tenta ser irônico e se vestir como década de 90. Me lembra muito David Foster Wallace. Ele é um cara que acho que discute bastante essas coisas, assim, sabe? Uhum. Tanto em ensaio quanto em ficção. É verdade. Quando eu vi o filme, eu lembrava bastante dele. Sim. Tu quer falar? Queria falar um negócio. Não, é que é uma coisa que parece que é bastante crucial pro Baumbach, que é falar de conflitos de geração. E ele consegue criar boas situações a respeito disso, que revelam bastante coisa. Sim. Só que Francis Ha funciona muito bem o tempo todo a respeito disso. Esses outros dois filmes que eu assisti, eles têm momentos apenas, sabe? Mas fale, Marlon. Tem uma coisa também que a gente tá discutindo da autenticidade e tal, mas tem outra palavra-chave que eu acho que é um lance da insegurança, assim. Da insegurança, né? Com o olhar do outro. E não é só o olhar do outro, porque são muitos olhares ao mesmo tempo projetados pra você, assim. Sim. Você também... Não sei. Pra mim isso tá resumido no chapéu que o Ben Stiller usa no filme. Verdade. A partir de um momento, ele tá o tempo todo usando aquele chapéu. E aí tem uma hora que, tipo, o cara beija a mulher dele e ele joga o chapéu fora, assim. Sim. É uma coisa patética, assim, mas não é muito bem realizado, mas tem uma força dramatúrgica nisso, assim, tem, né? Mas eu acho que tem um debate da insegurança, assim, também. Pra mim, o arco que ele fechou, que se é que ele conseguiu fechar um, foi esse, assim. O Ben Stiller parece mais seguro no final. Mais seguro de si. Mais tranquilo. É. Mas também é só uma função narrativa, então não é como se fosse uma grande coisa, assim. É. Né? Ele tem um propósito, que é desmascarar, só que é pra nada, assim. É tipo... O que, assim, não que seria... Não que se tornasse um filme bom, de fato, mas acho que o que cagou o filme é a cena no Lincoln Center. Porque... Ela tinha que dar muito certo, tinha que resolver muita coisa climax, ali. Era o clímax, cara. Era o clímax. E ficou esquisito, assim. É. Ficou meio Ben Stiller é loucão, tá, cara, tá pirando. É muito... pensa comigo. Mas ele é. Mas não é só isso, entendeu? Tinha que ter mais camadas aí. O Ben Stiller chega no hall e começa a gritar com... Começa a reclamar com o Jamie. O Jamie começa a passar pelas pilastras. É uma cena muito ruim, que dura muito tempo, cara. Depois ainda vai pra mesa, assim. É um negócio onde nada acontece, assim. É, negócio... Sério, eu fui criado com a sessão da tarde. Sessão da tarde, o clímax é onde tá tudo projetado, assim. E tem um plano em especial que, assim, parece que vai prometer a cena, que é ele chega lá no lugar e tá passando um filme do cineasta velho. Sim. E aí, tem um zoom no Ben Stiller. Um zoom que não tem nada a ver com o estilo do resto do filme, assim, sabe? É um zoom de cinema direto. É um zoom de cinema direto na cara do Ben Stiller. Do tipo, a merda vai acontecer agora. E assim, aí, tipo, não é a esposa dele vira o rosto, mas ela não vê ele. Não vê ele. Ele se esconde. É. Daí, cara, todo esse lance de segurança ainda tá rolando esse assunto, assim, né? Até ali a cena parecia que ia fazer alguma coisa. Aí entra o Jamie... O filme é o Arlo Takes a Bat. Tem certeza, cara, que eles citam no filme. É o moleque negro tomando banho, assim, faz muito sentido, cara. Sim. É, ele fala de dois filmes, né? Esse e o Casamento? Não. Wedding. Wedding, é. Os filmes ficcionais do cara. Que tem muito nome de filme direto, né? É. High School. Sim. É, sim, ele cita alguns, né? Pennebaker, Mason, mais um ou dois. É. Wiseman. É, então é isso. Foi horrível, né? Foi uma bagunça, velho. A gente é muito ruim nessa coisa de podcast. Mas a gente continua fazendo. Ele fala do Nanook e o Esquimó também. Na sim, ele vai passar o Nanook e aí não dá certo. E ele é velho e ele não sabe ligar o MacBook dele. Ele é professor da UFSC. Sim. Ele tem um MacBook e usa PowerPoint. Exatamente. Caralho. E ele podia passar o Homem de Arão, mas não, ele passa o Nanook. Nanook. Então tá. Recadinhos da igreja do A Conversação. Podem falar de futebol. A gente pode falar de futebol, mas também do David Foster Wallace, já que tem que ter um verniz literário, porque tem muito a ver com esse filme, é verdade. Acabou, Marlon. Para de ficar burlando a estrutura do podcast. Acabou, tu tinha chance de ter falado David Foster Wallace. Virei o Noah Bamba. A gente vai falar da derrota da seleção brasileira. É. É isso? É, acho que sim. Tá num momento assim meio cinzento, que tu não sabe o que, que tá rolando a respeito das pessoas. Tem um pouco de rescaldo do fato do Dunga ter se tornado técnico ano passado da seleção brasileira. Agora isso começa a ser questionado por causa da primeira grande derrota. A Globo virou completamente também, né? A posição, assim. É uma tríade muito forte. CBF, a Globo e... Na verdade, não é uma tríade. É só os dois. É. A Globo, a CBF... Eu ia falar uma tríade, mas... A seleção, a população, os espectadores... Não, o CBF já é a seleção, enfim. Mas, assim, os dois se sustentam, assim, né? Tipo, na Copa do Mundo ficou claro, assim, né? Mas, assim, o que eu acho que tá rolando, que é muito bizarro, é as pessoas não estão sabendo ler ainda a situação. Tem muita gente fazendo terra arrasada, falando de não só tirar o Dunga, como também de renovar completamente o elenco da seleção brasileira. Uhum. Tem um papo sobre uma geração inútil, que eu não acho exatamente certo, assim. Eu acho que, assim, a geração é fraca. O Dunga não é o melhor técnico. Mas é se acostumar que o Brasil tem que construir um time médio, assim, e saber qual que é o tamanho do Brasil agora, assim, sabe? E não é nem o hexacampeão, nem o time que não vai passar nas eliminatórias. É mais ter a calma pra ver que construção vai ser feita daí. E se o Dunga tá ali, que continue o trabalho, na minha opinião, assim. Não, eu acho que o Tite seria melhor, por exemplo. Acho que a ideia de um técnico estrangeiro ainda é muito distante dentro do planejamento de CBF que existe hoje em dia. Então, Dunga jogou 13 partidas. Teve metade do time titular defasado na Copa América por contusão. Então, a terra arrasada acho que está muito histérica ainda por conta dos escândalos da CBF, pelo 7-1, por essas coisas todas. Eu deixaria o Dunga e ia tentar montar um time mais coletivo usando o Neymar como coringa. E é isso, cara. Eu não penso muito diferente, mas o meu problema, assim, meu conflito é o seguinte. Eu defendi a volta do Dunga, assim, em certo sentido, né? Eu acho que ele é um bom técnico. Ah, eu não defendia. Eu sou dunguista, mas eu não defendi. Mas, tipo, a seleção dele de 2010 era boa. Era boa. Isso é inegável. Sim. Agora, tipo, tu vê a seleção jogando e é ruim, cara. É ruim. Parece que ele não aprendeu nada. Muito ruim o jogo. Mas a seleção aprendeu nada. Está jogando há 13 jogos. Sim, mas assim, tipo, o parâmetro é a seleção do Filipão, entendeu? Não é que ele é obrigação dele, mas ele tem que fazer uma seleção no mínimo nesse nível, assim, pra ele continuar sendo técnico até. Sim. E tá deprimente, sim, cara, porque ele é um bom técnico, eu gosto das coisas dele, sim. Mas, por exemplo, ele nunca, quando foi técnico na primeira passagem, entregou o time pra alguém. E ele começou a entregar o time pro Neymar, assim. O Neymar faz o que quer, não marca, volta até certo mas ponto. É que falta jogador, né? Falta meio campo, por exemplo. É, mas ele convoca Elias e Fernandinho, é difícil. Sim. Mas vai convocar quem no lugar? Marlon. E também o Guinha Azul. Pode naturalizar. Pode, né? Não sei, é difícil. O Dunga tinha o Kaká em 2010, entendeu? Era ainda rescaldo do que era uma seleção brasileira até os anos 2000. Hoje em dia a gente vive um outro momento, cara. Sim. Hoje em dia os jogadores brasileiros não são mais protagonistas nos times europeus. Então é outro cenário. Pois é. Mas mesmo assim, se começarem a ser, cara, o Neymar virou uma coisa muito maior, assim. Virou. Ele vai disputar melhor do mundo pelos próximos 5, 6 anos, assim. Uhum. E vai então, perder todos, provavelmente. É que assim, o Cosme Rimoli tá escrevendo sobre isso. E o Cosme Rimoli exagera, ele tem todo um tom todos trágico, exageram. Teatral. Tudo, não, todos, mas o Cosme é especial. Já te mandei texto dele. Cara, ele diz assim que o Neymar é um garoto... Parece que é aquela época do Dorival Júnior, assim, que ele xingou o Dorival. Uh-huh. Voltou, assim, tá ligado? Aquilo foi virou um trauma que vai ser revivido. O que é muito doido, velho. O que é muito doido é que desde a Copa do Dunga de 2010 se passaram 4, 5 anos. E naquela época, Neymar era considerado uma opção. E não sobrou nada do time de 2010. É incrível a falta de continuidade entre gerações. Não tem como sobrou ter uma estrutura sobrou assim. Sobrou o Felipe Melo, mas ninguém convoca. Não sobrou ninguém, velho. Não sobrou ninguém. Tá Robson também tá acabado. É, o Robinho tá de rescaldo ali, não é? Não é sério o Robinho ali, né? Acho que a gente tá falando mais do Dunga do que do filme do Noah Bomba aqui, mas tudo bem. Cara, o Dunga tem que ser bom, ele não pode ser ruim, entendeu? Senão não tem como defender ele se ele é ruim, assim. É, porque o resto não se salva, ele né? Ele tem que ser bom, assim, é. Então... Mas eu acho que é pouco ainda pra avaliar. É, não, acho que não devem demitir também. É. Então é isso? É isso. Esse é o recado do futebol da vez? É. O Jack continua uma merda. O Vasco ganhou. O Vasco ganha primeiro. Do Flamengo, um golaço do Riascos. Isso foi muito importante. E a comemoração de minhoca. Porra, velho. Foi o Vasco, legal é, ainda. Não vou chorar. Nenhuma diquinha cultural, ninguém pensou em nada. Foi meio difícil essa semana. Teve um fã semana passada. Ih, já passou. Ups, nem fui. Eu ia fazer um discurso, mas não vou fazer. Deixa. Ok. Desculpe, gente, eu acho que eu não vou conseguir cortar todos os problemas de áudio que aconteceram na primeiro terço desse podcast. E eu não faço a menor ideia de quanto deu o tempo do podcast, porque foi uma cagada total. Assim. Deu 40 minutos. Então, talvez tenha uns barulhos estranhos, mas relevem isso. Próximo programa, a gente não tem certo qual filme, talvez, muito provável, seja a Casa Vazia, que estreou Casa essa Grande, semana. Casa Vazia do Kinky Duke. É. Casa Grande é melhor que a Casa Vazia, pelo menos, hein? Espero eu que sim. Eu não sei. É, Casa Grande. Olha, uma boa disputa, hein? Quem que é o diretor mesmo? Não lembro. É um cara brasileiro. É Felipe filme, Barbosa. Primeiro filme dele. Felipe Barbosa. Barbosa, campeão da NBA. Se não rolar, talvez a gente volte pra opção de Whiplash ou qualquer outra coisa assim. Continuem ouvindo a gente. Tem desculpem um Facebook pelo pra alguma podcast coisa. De hoje, gente. Foi horrível. Tem o Twitter, que tem só 2 seguidores, eu e o Lucian. Não, tem mais alguém. Eu vou seguir também. Tem mais alguém que ouve, que deve estar ouvindo isso, que segue também. E até a próxima. Tu lembra de Meninas Malvadas, da Lindsay Lohan? Ela é uma das garotas. Ela é uma garota que tem a TV no colégio. E ela faz a garota do tempo. Ela tá mais... É, ela sente nos peitos. E ela é muito burra. Todas as piadas sobre ela dizem respeito ao fato de ela ser uma porta, assim. Ela não entender nada. E aí ela acha o talento dela, que é... Quando os peitos dela incham ou alguma coisa assim, ela sabe que vai chover. Aí ela vira uma garota no do tempo. No final do tempo, assim, quando tudo se resolve, mostra o que tá, aconteceu com cada uma. É, tipo, ela foi pra uma TV. Depois, ela virou garota do tempo na TV. E ela apalpa os peitos, assim, rapidinho. Ah, está chovendo. E aí tá chovendo, assim. Porra, deu tudo errado. E, ó, e era... Eu escrevi coisa pra caralho, ó, pra falar. Eu não falei nada. A lance do David Foster Wallace, tipo, eu li uns 2, 3 textos, cara. pra falar, né? Mas como? Se não... Só que eu ia gastar muito tempo tendo que explicar as paradas sobre a ironia que ele fala e tal, assim, que é porra. Mas sério, não. Mas, porra, para tudo e fala. Não, cara. Não é assim, é um feeling, entendeu? Uhum. Eu não posso simplesmente vomitar a parada, senão não vai fazer sentido pra mim. Não,